no sertão, asa branca cantando, vi o iambu chorando, pedindo chuva pro sertão. Eles lamentam com a natureza, eles mesmo têm certeza que sem chuva não há pão. Os rios secam e o gado morre, que se planta não se colhe, que triste situação. E o sertanejo apela pra Santa Maria, esperando que um dia caia chuva no torrão. Que desespero, a santa não atendeu, porque não pediu a Deus pra vir chuva no seu chão. Foi mais um ano que nada aconteceu, era só pedir a Deus que a chuva vinha no sertão. Olha, meu povo sertanejo, vamos orar a Deus. Ele é o dono da chuva. E se pedirmos a Deus, ele pode mudar a história do povo do sertão. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu vi lá no sertão, asa branca cantando, vi o iambu chorando, pedindo chuva pro sertão. Eles lamentam com a natureza, eles mesmo têm certeza que sem chuva não há pão. Os rios secam e o gado morre, o que se planta não se colhe, que triste situação. E o sertanejo apela pra Santa Maria, esperando que um dia a chuva caia no torrão. Que desespero, a santa não atendeu, porque não pediu a Deus pra vir chuva no torrão. Foi mais um ano que nada aconteceu, era só pedir a Deus que a chuva vinha no sertão.